andressedesmoral.com.br. O pau, meu menino, é CD novo, é música nova, cê é pisada de moleque, véi. Aí Ronaldo para de atrevido assim, ó. E mas que mulher atraente, ela é um avião. Quando ela passa, chamando a atenção. Toda produzida, cheirosa, na maquiagem, vestidinho colado, ela é uma maldade. Mas que mulher atraente, ela é um avião. Quando ela passa, chamando a atenção. Toda produzida e colada na maquiagem, vestidinho colado, ela é uma maldade. Ela não quer dinheiro, ela não quer carrão, e só quer farra, beber, curtição. Ela não quer dinheiro, ela não quer carrão, e só quer farra, beber, curtição. Ela não quer dinheiro, ela não quer carrão, e só quer farra, beber, curtição. Ela não quer dinheiro, ela não quer carrão. Gosta de farra e som de paredão. Jaqueline Barata Marinha. GP Distribuidor Espetinho tá com nós. Aí Lipe Divulgações, Cleilson Divulgações. Bora Neto Macedo, bora Neto Macedo. Escorte Forrozeiro. Aí JF Divulgações. Bora sim, senhor Joel, meu menino. Comigo assim, ó. André Civis, o moral. Mas se mulher atraente, ela é um avião. Quando ela passa, chamando a atenção. Toda produzida e cheirosa na maquiagem, vestidinho colado, ela é uma maldade. E mais que mulher atraente, ela é um avião. Quando ela passa, chamando a atenção. Toda produzida e cheirosa na maquiagem, vestidinho colado, ela é uma maldade. Ela não quer dinheiro, ela não quer carrão, e só quer farra, beber, curtição. Ela não quer dinheiro, ela não quer carrão. Ai, Marcos, gosta de farra, som de paredão. Ela não quer dinheiro, ela não quer carrão. Gosta de farra, beber, curtição. Ela não quer dinheiro, ela não quer carrão.